filho do homem, escuta a voz. Toma a faca, a navalha em tuas mãos. Queime o que é impuro, separe o que é teu. No fogo da purificação, vem, Senhor, é nosso desejo. Que a tua ira nos traga a paz, que em meio ao juízo possamos ver a tua graça que nos renova. Senhor, tua voz é nosso viver. Jerusalém, cidade do meu coração, mudaste os juízos, em ti não há temor, mas na tua misericórdia queremos nos voltar. Nosso clamor é por ti, vem nos restaurar. Que a tua ira nos traga a paz, que em meio ao juízo possamos ver a tua graça que nos renova. Senhor, tua voz é nosso viver. Eis que eu, sim, eu mesmo estou aqui, executando juízos, mas com amor. Por entre as nações, o teu povo aclama. Em meio ao furor, tua luz vai brilhar. Que a tua ira nos traga paz, que em meio ao juízo possamos ver a tua graça que nos renova. Senhor, tua voz é nosso viver.